Antes de tudo, eu queria avisar que na segunda parte desta aula, onde a gente responde as perguntas, antes de responder as perguntas, eu vou fazer uma breve apresentação da nova rede social, do Real Talk. Assim, uma coisa de 5 minutos, que depois será destacada da aula e enviada para o pessoal da Rádio Vox para começar uma difusão mais sistemática disso aí. Nós já anunciamos um pouco aí pelo próprio Facebook, né, ironicamente. E eu vou dar alguma explicaçãozinha a mais sobre isso na segunda, antes de começar as perguntas, mas que não estranhe, né, a mudança de assunto na segunda parte. Nesta primeira, eu queria retomar o tema da aula passada, da perda da cosmologia medieval, que na verdade não é medieval, é bem anterior. E nós podemos, de certo modo, usar o mesmo critério de divisão cronológica empregado pelo C.S. Lewis neste livro, The Discarded Image, a imagem descartada, cujo título se refere precisamente a essa cosmovisão. E ele divide a história das cosmovisões em três etapas. Mas é uma etapa que ele chama de selvagem ou primitiva, onde a imagem do cosmos reflete, segundo ele, não segundo este que vos fala, quer dizer, a reação imaginativa do homem primitivo, entre aspas, ante a visão do universo e da sua própria posição no universo. Depois, uma segunda imagem, que seria justamente a medieval, que já não reflete essa experiência direta e primitiva, por assim dizer, mas já toda uma tradição, de maneira que a visão do mundo do homem medieval não expressava tanto a sua experiência quanto uma acumulação, vamos dizer, cultural que vinha já desde a antiguidade. E ele, para comprovar isso, ele cita inúmeros textos da antiguidade que serviram de base para a cosmovisão medieval. E ele ressalta que os homens, os intelectuais da Idade Média eram essencialmente homens livrescos. Para eles a leitura era o instrumento fundamental. Então essa documentação que vinha da antiguidade tinha um peso enorme para eles. Nós já vamos voltar a este assunto desta documentação. E em seguida existe uma terceira etapa, que seria a etapa moderna, onde a visão do mundo é baseada na observação científica, também entre aspas. Embora essa divisão cronológica, ela, grosso modo, ela esteja certa, eu acho que ela não é satisfatória pelo seguinte fato: quando você observa algo da cosmovisão antiga, das civilizações antigas, você vê nelas um requinte científico, matemático muito superior àquilo que nós temos hoje na modernidade. Quer dizer, um exemplo disso é o grande livro do arqueólogo polonês René Chevalier de Lubitsch, o livro que foi publicado em francês, o livro Le Temple de l'Homme, são dois volumes imensos, onde ele expõe as observações que ele fez no templo de Luxor, no Egito, interpretando o templo de Luxor como um modelo cosmológico. E a coisa é de uma riqueza e de uma precisão quase inimaginável. Sem falar os elementos, vamos dizer, da tecnologia egípcia, que até hoje são inexplicados. Até hoje ninguém sabe como que, para construir as pirâmides, eles conseguiram levantar pedras do tamanho de uma casa, né, para empilhar 50, 60, 70 metros de altura, de modo que eles têm um avanço tecnológico que ainda não está explicado e que a nossa ciência, do qual a nossa ciência não consegue dar conta, de modo que interpretar a cosmovisão da antiguidade como, vamos dizer, uma simples fantasia imaginativa resultante do impacto do universo sobre a mente do homem primitivo, não me parece de maneira alguma correta. O que nós temos que admitir é o seguinte: essa cosmovisão primitiva é um mistério, nós não sabemos de onde ela surgiu, mas pela sua riqueza e complexidade, ela evidentemente não pode ser explicada por nenhuma psicologia do homem primitivo. Aliás, essa teoria do homem primitivo, ela já foi pro brejo faz muito tempo, né, quando o próprio criador da teoria, que é Lucien Levi-Brulle, ele que no início da sua carreira ele criou a teoria da mentalidade primitiva, explicando que a mente do homem primitivo funciona de uma maneira diferente da nossa. E depois, no fim da sua carreira, ele pediu uma sessão na Academia Francesa e disse: "Olha, a minha teoria está totalmente errada, as categorias de pensamento são as mesmas, a lógica é a mesma, enfim, eu não vejo nenhuma diferença entre a mente do homem primitivo e a do homem moderno, a não ser algumas informações que nós temos e que eles não tinham e outras que eles tinham e nós não temos." Mas, então, em vista disso, eu acho que qualquer conceito de primitivo tem que ser visto assim com muita suspeita, ou pelo menos com muita prudência. Mas, eu me lembro de um episódio em que havia uma região do Nordeste que estava com uma seca desgraçada, ninguém conseguia resolver aquilo, não conseguiam transportar água, não conseguiam fazer chover, não conseguiam nada. Daí alguém no governo Fernando Henrique teve a ideia de chamar dois pajés indígenas que diziam que eles sabiam fazer chover. E chamaram os pajés, e os pajés foram lá e fizeram os ritos deles e disseram: "Vamos sair daqui que veio o maior pé d'água", e de fato veio. Tá certo? E daí aparecia todos os intelectuais dando grandes explicações antropológicas. Eu digo: "Escuta, mas uma explicação antropológica não pode explicar um fenômeno atmosférico. Isso aqui é uma coisa elementar." Diz: "Ah, é a cultura indígena." Esquece. Sim, mas espera aí, o problema é que algum conhecimento do modus operandi da natureza física eles tinham. Tá certo? Senão, se a coisa funcionou, é porque eles sabiam fazer funcionar. E vocês não sabem. Então, como é que você, que não sabe fazer o que ele está fazendo, vai conseguir explicar o que ele está fazendo? É mais fácil o índio explicar a sua cultura do que você explicar a dele. Já que ele está nesse ponto, pelo menos ele está sabendo mais. Então, esta questão, vamos dizer, do valor de veracidade objetiva dos conhecimentos ditos primitivos ou medievais, etc., etc., é a questão que é sempre, vamos dizer, escamoteada em todas essas discussões. Quer dizer, o estudioso moderno já assume uma postura de que a nossa cultura é superior, sabe mais, abrange mais, etc., etc. Então, tudo que está na outra cultura só pode ser explicado, vamos dizer, subjetivamente. São elementos daquela cultura, são criações culturais, etc., etc. Sim, mas tudo que nós fazemos são criações culturais. Agora, acontece que algumas criações culturais refletem algo da realidade objetiva e outras não. Isso quer dizer, você não vai comparar, por exemplo, a tecnologia desses dois pajés à história do Chapeuzinho Vermelho. Não, não é a mesma. As duas são criações culturais. Isso. Só que esses conhecimentos deles, algum valor científico objetivo tem, o qual você não sabe explicar. Ora, a ausência de uma explicação não é prova da falsidade de uma ideia. Não é porque eu não sei explicar a ideia do outro que ela passa a ser falsa. Ao contrário, se ele sabe fazer e eu não sei, então o burro sou eu. Eu não tenho nada que explicar. Quer dizer, a ignorância não pode explicar o conhecimento, por definição. Não é isso? Então, ou você descobre qual é o princípio, né, fundante da tecnologia desses dois pajés, ou então você cala a boca, burro, e vai aprender com eles. Né? Do mesmo modo como o Orlando Vilas Boas uma vez me contou uma história fantástica de dois meninos índios que haviam se perdido no mato, e ele ressaltava isso: "O pessoal da cidade pensa que índio gosta de mato, índios têm terror do mato. Só quem vai para o mato são os caras mais velhos e experientes. O pessoal da taba não sai dali, não é besta, né?" Mas esses dois meninos tinham se metido no mato e sumiram. E foi FUNAI, Exército, ONU, todo mundo lá procurando os moleques, não acharam. E daí também ouviram falar de um pajé que tinha numa outra tribo e que achava qualquer coisa ou qualquer pessoa. E chamaram o pajé, ele disse, ele nos reuniu a todos numa oca grande, fez lá os ritos dele, e disse: "Quando eu terminar aqui, os meninos vão estar na porta." E, dito e feito, quando ele terminou, apareceu os dois meninos na porta. "Eu sei fazer isso?" "Eu não sei." Orlando Vilas Boas também não sabia, ninguém sabia, o pessoal da ONU também não sabia, o pessoal da FUNAI também não sabia. Agora, vão aparecer naturalmente as explicações antropológicas. Agora, de como é que uma explicação antropológica, né, pode explicar a localização de duas pessoas no meio do mato? A antropologia não trata disso, né? A antropologia não é topografia, não é geografia, não é aerofotogrametria, não é nada, não é nenhuma das técnicas capacitadas a localizar uma pessoa no meio do mato. Então, isso quer dizer, aquele pajé tinha alguma tecnologia que nós não conhecemos e que, portanto, nós não podemos explicar de maneira alguma. Então, esse privilégio, vamos dizer, da explicação, é um dos elementos, vamos dizer, do culturocentrismo, ou como eu costumo chamar, o cronocentrismo. Quer dizer, você achar que a sua época, o seu tempo, é o centro iluminado e o resto tudo são zonas de sombra nas quais o nosso tempo iluminadíssimo vai lançando a sua luz. Tá certo? Eu acho que isso é uma coisa tão fácil de impugnar, tão fácil de desmascarar, que as pessoas só não o fazem porque estão interessadas nisso, porque de algum modo o prestígio delas depende deste mesmo preconceito cronocêntrico. Eu percebi isso muito tempo atrás, acho que mais de 40 anos atrás, eu percebi que tinha algum treco errado nisso. E eu percebi que para minha própria formação, eu jamais poderia seguir esse critério cronocêntrico. Eu falo, não posso embarcar nessa aí. Quer dizer, eu quero me aproximar, eu quando jovem estudante, eu pensava disso, eu quero me aproximar dos melhores conhecimentos que existem à disposição do ser humano. Eu, como não tenho que prestar satisfação a nenhum currículo universitário, eu posso investigar aonde eu queira, eu posso vasculhar tudo, eu posso ler o que eu quiser, tá certo? Eu não tenho que ler só aquelas coisinhas para fazer um exame no fim do ano. Então, eu estou livre para investigar. Então, eu quero procurar o que há de melhor, de mais válido, de mais sólido e de mais útil, tá certo? Em todos os elementos culturais que eu vasculhar. Então, duas coisas se tornaram para mim uma espécie de princípio guiador. Né? O primeiro é aquele famoso princípio jornalístico que ninguém segue, que é ouvir o outro lado. Isso é uma coisa que nas redações todo mundo diz, mas que ninguém jamais pratica. Quer dizer, se você está de um lado, você tem que ouvir o outro. Mas o jornalismo só ouve o outro lado para esculhambar com ele, evidentemente. Né? É assim, como fizeram agora no Fox News, o debate com, né, convidaram o Donald Trump só para esculhambar com a cara dele. É verdade que ele deu a volta por cima e saiu melhor, mas essa não era a intenção da Fox News. A intenção não era fazer um debate honesto, era queimar o Donald Trump. Os outros candidatos todos são muito fraquinhos, não intelectualmente. Tem alguns caras, eu acho o Mike Huckabee, eu acho um gênio, mas ele, infelizmente, ele não é popular, não tem voto. Tá certo? E de repente aparece esse maluco do Trump que encantou todo mundo simplesmente dizendo o que todo mundo sabe. Ele até disse muito corretamente: se não fosse por mim, o tema do imigrante ilegal nem apareceria neste debate. E você vê, os imigrantes ilegais são responsáveis hoje por 30% dos homicídios nos Estados Unidos. Quer dizer, eles não são nem 10% da população, mas eles fazem 30% dos homicídios. Então é claro que é um assunto grave. E então, você vê que esse debate da Fox News é o modelo do jornalismo atual. Quer dizer, você finge que vai ouvir o outro lado, mas você não vai ouvir, você vai fazer um processo contra ele. Você está julgando o outro lado, né? Quando eu comecei a trabalhar no jornalismo, de fato não era assim. As pessoas tinham aquela precaução de, quer dizer, eu vou tentar ouvir os dois, ou três, ou quatro lados, sem julgá-los. Entrega o material para o leitor e ele cria a sua conclusão. Então, este princípio, que se é válido no jornalismo, é infinitamente mais válido nas ciências, ele é o princípio mais violado, mais desprezado em todo o universo do conhecimento moderno. Então, ouvir o outro lado, eu ouvi principalmente aquele lado que não é normalmente ouvido. E isso significa, vamos dizer, você se abrir justamente até para aquelas ideias e opiniões que lhe parecem as mais repugnantes à primeira vista. Isso eu digo, bom, se elas me parecem repugnantes, eu tenho que botar isso entre parênteses, estudá-las e depois chegar à conclusão, vamos ver se elas são repugnantes mesmo, se eu estava enganado. Isso quer dizer que você tem que ouvir o ponto de vista nazista, comunista, vegetariano, espírita, tudo, tudo, tudo. Aquilo que você menos gosta é o que você tem que ouvir, né? Até outro dia eu estava lendo aí um depoimento do Pedro Sete Câmara. E depois de muito tempo ele decidiu fazer um curso de letras e ele disse, olha, nem tudo aqui é ruim. Daí ele começa a citar o George Lucas, né? Aí você descobriu que existe o George Lucas e falou, pô, mas isso até que tem algum valor. Claro que tem. Mas isso eu já sabia 50 anos atrás. Quer dizer, aos 17, 18 anos eu estava lendo o George Lucas que nem um doido. E entendo perfeitamente o valor disso. Comparado comigo, o George Lucas era um gigante. E eu era uma formiga, né? Só que depois o nosso senso de medida vai se aprimorando, né? E eu sei, bom, George Lucas é um pensador bom, mas comparado com Erich Fröggling ou com Bernard Lonergan ou com o Zubiri, é um mico, né? Então, normalmente nós julgamos a estatura das pessoas pela nossa própria estatura. Tá certo? Então aquilo que parece grande em comparação conosco, nos parece sempre gigantesco e às vezes não é, porque atrás tem outro gigante maior. Para você adquirir um senso de medida que reflita, vamos dizer, a objetividade das coisas dentro de uma escala universal, você precisa ter adquirido muita cultura, você precisa ter estudado durante muito tempo. Então, isto não é coisa para um moleque. Você começa a ter algum senso de medida depois dos 40, 50 anos. 50, na verdade, né? Por isto mesmo que você vai ver que as grandes obras filosóficas foram escritas por homens de 50, 60 anos e não por jovens. Filosofia não é como poesia, ou como matemática, ou como música, no qual aos 12 anos o negro pode ser um gênio. Não existe gênio filosófico de 12 anos de idade, nem de 15, e se tu quer saber, nem de 20. Tá certo? Quando aparece um gênio filosófico, é como Otto Weininger, né? É um gênio, tem umas ideias esquisitíssimas, tão esquisitas que ele lê o próprio livro e decide estourar os próprios miolos. Então, é um dos poucos gênios precoces, né? Com, vamos dizer, uma teoria que é muito sugestiva, mas na maior parte dos casos está errada. É um produto de imaginação e não de sabedoria. Então, essa foi a primeira norma, ouvir sempre o outro lado. Isso quer dizer, por exemplo, que até hoje, eu sou conhecido como sujeito muito anticomunista, até hoje eu leio as produções comunistas com toda a abertura, com toda a compreensão. Sou um admirador do Antônio Negri, eu acho que ele é um cara admirador, assim, pela força, não pela qualidade humana. Ele não presta, mas é um gênio. Assim como Lukács também não prestava, mas era um gênio, né? Então, até hoje eu me abro para essas coisas sem medo, eu não tenho medo da contaminação, isso eu quero ensinar para vocês. Se você não quer se contaminar com as ideias do seu adversário, você não pode ouvi-las, você tem que se recolher, fechar dentro de uma redoma, como, vamos dizer, uma alminha pura, cândida, que não pode ser contaminada, né? Não pode ver um exemplar da revista Playboy na banca que vai corromper a sua alma. Se é assim, meu filho, então é melhor você não estudar nada. Você fica naquela inocência pueril sem se predar. Agora, se você é um homem de estudo, você vai se contaminar. Porque senão você é como um guerreiro que não quer ter contato com o inimigo. É isso, onde o inimigo vai é onde você não vai. Não, eu não quero encostar nisso aí porque faz mal. Eu digo, como é possível você fazer uma guerra? Como é possível você trocar sopapos com um sujeito sem encostar nele? E sem sujar as suas mãozinhas? Não, isso não é possível, né? Então, isso vale para a guerra intelectual, como vale para qualquer outra guerra, né? Então, este é o primeiro princípio. O segundo princípio foi, vamos dizer, um corolário, uma consequência desse. É aquela frase do Leopold von Ranke, o grande fundador da história moderna, da ciência histórica moderna: todas as épocas são iguais perante Deus. Então, eu não vou privilegiar o ponto de vista do meu tempo, né? Não vou achar que quem veio antes de mim é necessariamente mais burro do que eu, porque você não precisa ser muito inteligente para perceber que Platão é mais inteligente do que você. Tá certo? E às vezes você encontra nos autores antigos algumas noções que são erradas, que são demonstravelmente erradas. Tá certo? Mas você tem ideia de quantas ideias demonstravelmente erradas você tem? Você não tem ainda. eu vejo o número das minhas ideias erradas, que foram sendo superadas ao longo do tempo, é enorme. Então não adianta eu rir de um autor antigo, pensando que ele sabia menos do que eu, porque eu também sabia menos do que eu, para com o tempo. Então, à medida que eu fui avançando nessas coisas, eu vi que toda a ciência antiga e medieval era terrivelmente mal compreendida, dizer, pelo establishment acadêmico, embora houvesse dentro desse establishment sempre alguns estudiosos mais profundos que dedicavam alguma atenção melhor a essas coisas e entendiam que não estavam entendendo. Então, um desses tópicos que eu vi que a modernidade de fato não entendia, e sobre o qual eu escrevia algumas coisas até muito, muito toscas, 30 ou 40 anos atrás, é exatamente esse problema da cosmovisão, ou dito de outro modo, da representação gráfica da cosmovisão. Então, hoje você pega, por exemplo, um mapa geocêntrico da Idade Média, e pega um mapa heliocêntrico agora e diz: ah, aquele lá estava errado, porque nós agora sabemos que as órbitas planetárias são heliocêntricas. Tá certo? Eu digo: muito bem. Acontece que fazendo isso você está comparando não duas cosmologias, mas duas cosmografias, dois desenhos, dois mapas apenas. Né? Acontece que se você perguntar o que que está contido num mapa atual, apenas as posições dos astros, nada mais, ali não tem mais nada. Quer dizer, como se você tirasse um retrato do céu e pronto. No mapa medieval tem muito mais do que isso. Aquele mapa é ao mesmo tempo onde um mapa dos céus e um mapa da consciência humana, os dois articulados entre si. Isto quer dizer que o mapa geocêntrico da Idade Média, heliocêntrico também, porque existia já modelos heliocêntricos na mesma época, esses mapas antigos, eles não eram pura cosmografia, eles eram um resumo gráfico de uma cosmologia, quer dizer, de uma concepção integral do cosmos, da posição do homem nele, do destino humano e de toda, vamos dizer, a realidade espiritual que transcendia a própria condição física do ser humano. Tudo isso estava contido num mapa medieval. Então, quando você, alguém que diz esse mapa está errado, fala: não, ele está errado sob um ponto de vista, que é o seu ponto de vista limitado, que é puramente cosmográfico. Não é isso? Agora, que mapa cosmológico você e toda a ciência atual tem a oferecer ao ser humano? Resposta: nenhum. Então, vocês não têm um produto idêntico para comparar com aquele e dizer que o seu é melhor. Vocês simplesmente não entendem o produto antigo. E o comparam com alguma coisa que não tem absolutamente nada a ver. Tá certo? Porque uma das características dessa cosmografia, cosmologia medieval, era a ideia da coexistência de dois centros, um centro humano e um centro divino. Tá certo? Então, quando colocava a Terra no centro, o que é a Terra? É o ser humano. Tá certo? Então, este é o centro da nossa perspectiva. E, aliás, é até hoje. Todos nós andamos sobre a Terra. E, como dizia Edmund Husserl, essa Terra na qual nós andamos não se move. A única Terra que se move é uma Terra hipotética vista de uma posição celeste. Bom, hoje até nós podemos, né, mandar um satélite lá fotografar, filmar, etc. Mas durante muito tempo, no tempo do próprio Copérnico, do Galileu, o ponto de vista do qual se podia falar de um movimento da Terra era um ponto de vista extraterrestre, no qual ninguém podia se colocar materialmente e que, portanto, não podia ser testado fisicamente. Ele só podia fazer, vamos dizer, certas deduções matemáticas e dizer: deve ser assim ou deve ser assado. Né? Então, é a mesma coisa que dizer: um mapa cosmológico nós não temos hoje. Então, se veja, neste mapa medieval, o antigo, que é o mesmo do tempo de Cícero e da Idade Média, as várias esferas planetárias correspondem a distintas dimensões da experiência humana. Exatamente como aparece também no livro Muhyiddin Ibn Arabi, a chave espiritual da astrologia muçulmana, que foi, não é um livro de Ibn Arabi, é um livro do Titus Burckhardt, baseado no Ibn Arabi, mas provavelmente Ibn Arabi copiou de uma fonte ocidental, porque você já tinha os modelos de Santa Hildegarda de Bingen 70 anos antes do nascimento de Ibn Arabi. Portanto, ele pode ter recebido esta informação por lá. E ele trata estas esferas planetárias como se fossem escalas numa ascensão espiritual, onde o indivíduo, o iniciado sufi, à medida que transpunha as escalas planetárias, chegava a outras dimensões de consciência que lhe davam a absorção dos conhecimentos essenciais trazidos por profetas anteriores a Maomé. Então, quando se passa a esfera lunar, por exemplo, e a esfera lunar era tida nessas duas cosmologias, tanto na medieval quanto na islâmica, como a fronteira entre o mundo da existência física e o mundo espiritual. Então você obtinha ali alguns conhecimentos que tinham sido trazidos por Adão no início, seria o primeiro dos profetas. E ele coloca Jesus como um profeta, entre outros, como é normal no mundo islâmico. Então você passar pela esfera de Jesus, pela esfera de Arão, e assim até chegar à última esfera, que era a esfera de Abraão. Tá certo? E a partir da esfera de Abraão terminava o que se chamava os pequenos mistérios. O que são os pequenos mistérios? São os mistérios de ordem cosmológica, os mistérios sobre a estrutura do cosmos e sobre a posição do homem dentro do cosmos. E somente a partir daí você passava para os conhecimentos de ordem espiritual, propriamente dito, que era o conhecimento de ordem divina que só o próprio Deus podia lidar pessoalmente. Então, esta divisão de pequenos mistérios e grandes mistérios, ela atravessa toda a história, desde a antiguidade até o século XVIII, por assim dizer. Então, isto articulava, vamos dizer, a imagem física do cosmos com a sua imagem funcional, por assim dizer, do ponto de vista da consciência humana. É isso. E o detalhe mais interessante era justamente a coexistência de dois centros, um centro terrestre e um centro solar. Não é isso? Aliás, o próprio C.S. Lewis, nesse livro, ele dá algumas fontes antigas, né, a respeito deste centro solar. Então, ele diz o seguinte: ele está se referindo aqui à República de Cícero, não à República de Platão, à República de Cícero, onde num capítulo tal tem uma história que se chama O Sonho de Cipião. Então, Cipião neto está conversando com Cipião avô, e o avô lhe dá uma série de explicações, e entre estas aparece a seguinte: no capítulo 17, podemos notar que o Sol é a mente do mundo, mens mundi. Ovídio, no capítulo 4 da Metamorfose, fez do Sol mundi oculus, o olho do mundo. Plínio Velho, na História Natural, capítulo 2, reverte a Cícero com uma pequena mudança: mundi animus, alma do mundo. Bernardo Silvestres usou ambos esses títulos honoríficos, mens mundi e mundanus quae oculus, quer dizer, mente do mundo e olho do mundo. John Milton, que presumivelmente não tinha lido Bernardo, mas com certeza tinha lido o sonho de Cipião e Ovídio, e provavelmente também Plínio, faz o mesmo. Ele tem o verso: tu, Sol, deste grande mundo, olho e alma. Shelley, veja, isso já é século XIX, né? Shelley, provavelmente tendo em mente ainda John Milton, levanta a imagem do olho a um nível mais alto. O olho com que o universo se contempla a si mesmo e se reconhece divino. Você vê a antiguidade e permanência dessa imagem do Sol como olho do mundo, que vai desde. Quando Cícero escreveu isso, já era uma coisa velha, já estava na mitologia fazia tempo. E vem até o século XIX ainda, para o pleno século da eclosão do cientificismo moderno, e essa imagem ainda aparece em Shelley, né? Então, eu me pergunto, mas isto é uma imagem literária? Não é isto? É claro que não, porque o que do mundo seria visível sem o Sol? Aí eu remeto vocês à apostila da tribo Intuição, onde eu digo que esta identificação do Sol com o olho e com a consciência é uma coisa estrutural no ser humano. Isso não pode ser apagado. Tá certo? Porque, em qualquer situação onde você não tem uma iluminação artificial, uma fonte de iluminação artificial, então o mundo é visível quando tem sol e se torna invisível quando não tem sol, a não ser que você tenha, um reflexo lunar, que dá uma iluminação parcial, mutável, instável, etc, etc. Então você tem esses dois tipos de iluminação, quer dizer, uma iluminação plena, né, e estável, e outra iluminação parcial e instável. Então, quer dizer, esse simbolismo do Sol e da Lua é o que eu chamo de simbolismo natural. Ele não pode significar outra coisa. Isso não é uma imagem literária, não é uma figura de linguagem. Isso é a tradução de uma experiência estrutural do ser humano. É claro que a civilização urbana coloca à disposição do ser humano tantas fontes secundárias de iluminação que o indivíduo pensa que sempre foi assim, que sempre houve luz elétrica, que o homem de Neandertal também acionava, né, o interruptor e aparecia, né, a luz. Mas, vira, durante milênios, a experiência correta do universo material, da visão do universo material, é esta: o Sol é o olho do mundo, meu Deus do céu. Né? Então, nós somos o olho do mundo? Não. Nós participamos disso, nós também somos iluminados e graças a isso nós vemos. Porém, nós não estamos no Sol, nós estamos na Terra. Então você tem essa tensão do duplo centro. Né? Isso é uma tradução muito exata por exemplo, compare isso com a famosa definição pitagórica da filosofia, como amor à sabedoria. Isso quer dizer, o filósofo não é um sábio, ele ama algo que está acima dele. Né? E esse algo, se ele pensa que aquilo é amável e digno de ser possuído, é porque essa sabedoria não é hostil ao homem, mas ao contrário, ela de certo modo também ama o homem. Então, você tem a sabedoria que busca o homem que busca a sabedoria, né? Então, esta é outra experiência que é estrutural e permanente no ser humano. Todos nós estamos nos dirigindo, vamos dizer, a um conhecimento que nos é superior, mas que, vamos dizer, não nos é hostil. Ele nem foge de nós e nem nos engana, tá certo? Ele está ali para ser possuído pelo ser humano, não possuído completamente, jamais. Nós só temos fragmentos, assim como nós não recebemos o sol, mas apenas raios de sol, tá certo? Então você vê como esta imagem antiga e medieval, ela traduzia toda uma concepção da posição do homem no cosmos, e não somente os lugarzinhos dos planetas. Né? E você vê até a disputa de geocentrismo e heliocentrismo, eu digo, não faz diferença sobre esse aspecto. Se você tem o duplo centro, então você pode desenhar tudo a partir daqui ou a partir de lá, que você vai dar na mesma. Né? Então, quando se perde esta cosmologia, se perde a possibilidade de interconectar as várias dimensões da vida. E você vê aqui, pela cosmovisão medieval, por exemplo, você podia associar determinadas criações artísticas ou criações poéticas a certas posições, a certas esferas planetárias. Tá certo? E hoje você pode fazer isso? Eu digo, bom, por exemplo, qual é? Se você pega um tratado de astronomia hoje, eu digo, você pega esse tratado de astronomia a partir desse e crie alguma relação entre todos os conhecimentos astronômicos e, sei lá, a obra de William Shakespeare ou a Divina Comédia. Ou as instituições do Estado americano, tá certo? Ou a Constituição de qualquer república, ou ao regime comunista ou qualquer outro fato da história humana. Não há correlação. Não há nenhuma possibilidade de você correlacionar uma coisa com outra. Ou seja, do ponto de vista da compreensão da situação real do ser humano na história e no mundo, a ciência astronômica é inútil. ela só serve para você estudar astronomia e para você fazer viagens interplanetárias, etc. Talvez para orientar os navios, serve para esses fins práticos, mas não tem significação. Então, isto quer dizer que com, vamos dizer, o banimento da ciência medieval, foi banida também a ideia do significado dos fatos. É? Você só pode estudar os fatos abstraindo da sua significação. Eles não têm significação humana nenhuma. A significação humana é colocada apenas como uma criação cultural, que não tem nenhum fundamento na realidade material. Eu digo, mas como? Você está querendo dizer que todas as culturas que existiram foram puras invencionices? É? Sem base material alguma, sem nenhuma base num conhecimento do universo material, e essas culturas sobreviveram? Como é possível? Isso seria o maior milagre de todos os tempos. Quer dizer, todos os produtos culturais das civilizações são tudo loucura, imaginação, fantasia, e, no entanto, as civilizações crescem, prosperam, duram milênios, etc., etc. Então, é uma coisa inteiramente absurda. Ou seja, ou essas civilizações tinham alguma, vamos dizer, noção objetiva da constituição do universo material, embora a constituição do universo material em si mesma não lhes interessasse, mas lhes interessasse sobretudo a correlação com a vida humana, né? Ou então nós vamos ter que explicar toda a história humana como uma sucessão extraordinária de milagres, tá certo? Só para poder conservar esta ideia, vamos dizer, da superioridade da ciência moderna, quer dizer, para não abalar a autoconfiança do cientista moderno, você vai ter que explicar toda a história humana como uma sucessão de milagres. Só que daí a história, como ciência, vai para as cucuias também. Então, você verá como esta simples decisão de ouvir o outro lado e, sobretudo, ouvir os outros tempos, né? Quer dizer, você não apenas quebrar, vamos dizer, o culturocentrismo, o cronocentrismo, não apenas quebrar o culturocentrismo, mas quebrar também o cronocentrismo, como eu expliquei naquela conferência da Unesco, os mais excluídos dos excluídos. Quem são os mais excluídos dos excluídos? São os caras que já morreram e que não falam mais. Eles só falam se você for lá e ler o que eles escreveram. Quer dizer, eles não têm voz ativa, eles têm uma voz passiva, por assim dizer, que você que tem que desenterrar e fazê-los falar, né? Quer dizer que sem um porta-voz atual, os mortos morreram duas vezes. Morreram fisicamente uma vez e morreram historicamente, porque ninguém quer mais ouvi-los. Mas quando você se dispõe a ouvi-los, você, vamos dizer, a sua imagem do mundo modifica completamente. Você percebe como é ingênua essa coisa, vamos dizer, da superioridade da cultura atual. Isso é uma estupidez, né? E você só pode dizer que você tem uma ciência superior quando você consegue explicar a ciência anterior de uma maneira melhor do que ela mesma se explicava. Tá certo? Mas, deu muito bem. Então, esta ideia, vamos dizer, do cosmos, do mapa cósmico, como sendo ao mesmo tempo um mapa mais ou menos inexato do cosmos físico, mas o mais exato possível com relação à ligação da consciência humana com esse universo, né? Ou você faz isso de uma maneira melhor do que os antigos, ou então você para de se sentir superior, meu Deus do céu. Mas não é que a cultura moderna não faz isso de uma maneira superior à dos antigos. Ela não faz de jeito nenhum. A ideia de um. Quando vocês ouviram falar cosmovisão científica, vocês sabem que estão ouvindo falar de uma coisa que não existe. Cosmovisão é uma visão abrangente do todo. Não é só um modelo de como o universo físico funciona. Você tem que explicar como, dentro desse universo físico, certas coisas acontecem na esfera humana. Então, como você vai explicar, por exemplo, a obra de Dante, ou as catedrais góticas, ou a obra de Shakespeare, ou a própria existência da ciência moderna? Então, se o sujeito me vem com um modelo evolucionista, por exemplo, bom, tudo bem, pode ser que a evolução tenha acontecido mesmo, só que é o seguinte: você vai me explicar qual é o elo causal entre a evolução e a existência de você mesmo como cientista? Como a evolução produziu você? Se você não tem essa explicação, ou se você só tem como uma hipótese, quer dizer, eu suponho que a evolução ao longo de trilhões de anos foi, né, combinando células, etc., etc., né, e partindo de um, sei lá, de um protozoário, criou eu, que é o professor, doutor, catedrático, não sei do que, na universidade, não sei das quantas. É uma construção imaginativa apenas. Não há nenhum, eu digo, olha, me mostra aí, quer dizer, o elo causal, sucessão de elos causais, produziu Shakespeare. É isso? Veja, você não consegue explicar. Nem mesmo geneticamente, por que que os dois sujeitos que evolutivamente, na escala da evolução, alcançaram o altíssimo QI, por que que um escreveu as obras de Shakespeare e o outro não fez nada? Não tem essa explicação. O mundo está cheio de pessoas de elevadíssimo QI. Por exemplo, a Madonna tem um QI muito maior do que Shakespeare. Então, supondo-se que você conseguisse explicar, vamos dizer, toda a linhagem genética da Madonna, desde o começo dos tempos até chegar na Madonna, você ainda não explica por que que ela, sendo tão mais inteligente que o Shakespeare, ela não consegue fazer o que o Shakespeare faz. Em suma, na ciência moderna não existe nenhuma relação possível entre o cosmos físico e o mundo humano. Por isso mesmo é que dividiram as universidades, as faculdades, em ciências naturais e exatas e ciências humanas. E o que existe entre os dois é apenas o caminho que vai de um prédio ao outro. Essa é a única ligação. Então, se é assim, isso significa que as duas concepções, tanto aquelas que existem no, nas ciências naturais e matemáticas, quanto aquelas que existem nas ciências humanas, são falsas. Por quê? Porque essas duas realidades existem, dentro do mesmo universo. O mesmo universo onde a Terra gira em torno do Sol, o Sol gira em torno da Terra, é onde Shakespeare escreveu as suas obras e onde construíram as catedrais medievais. E onde aconteceu não sei o que, não sei o que na história, aconteceu Napoleão, aconteceu as guerras, aconteceu o comunismo. Tudo isso aconteceu no mesmo mundo, meu Deus do céu. E não há relação nenhuma. Você não consegue estabelecer uma relação? Então, a sua ciência está furada e o modelo medieval ainda é melhor do que o seu, ainda que ele esteja errado em muitos detalhes. Ainda que como cosmografia ele não sirva, como cosmologia ele serve melhor do que a sua ciência. Então, isso aqui é uma coisa que muita gente sabe no mundo, né? Só que você verá, a ascensão do atual modelo científico não foi uma coisa que aconteceu só na esfera intelectual. Aconteceu também na esfera política, na esfera econômica, na esfera industrial, etc., etc. E você tem um esquema de poder imenso que sustenta isso aí. E que as pessoas morrem de medo de que isso caia. Porque se cair, todas elas caem junto. Então você vê que por trás da afetação de honestidade, de idoneidade do mundo científico, existe tanta mentira quanto em qualquer outra dimensão da vida humana, né? Há os petrolões e mensalões científicos em grande quantidade, tá certo? E de tudo isso, qual é a conclusão que nós tiramos? Eu mencionei num artigo recente a ideia de Hegel, de que o Estado é a maior criação da razão humana. Porém, Hegel não resolveu o seguinte problema: se ele é a maior criação da razão humana, ele não pode ser, ao mesmo tempo, o portador por excelência da razão humana. Porque qualquer coisa que seja uma criação não é a força que a criou. Se você pegar, né, qual foi, né, a melhor criação, sei lá, de um pintor, Velázquez. Você pega aquele quadro das meninas, disse: ah, isso é a maior criação de Velázquez. Ah, isso quer dizer que o quadro das meninas conseguia pintar outros quadros tão bem quanto Velázquez? Não, ela fez uma criação, ela não é uma força criadora. Então, Hegel nos vendeu este terrível engodo de que o Estado, sendo a mais vasta, mais complexa e mais admirável criação da razão humana, é ele mesmo a encarnação da razão humana. E a partir daí acontece que o Estado se torna o juiz de todas as verdades. Por exemplo, você lança uma teoria científica lindíssima. Como você faz para que essa teoria adquira autoridade perante o público? Só o Estado pode dar isso. Na hora que o Estado consagra, diz, ah, isso aqui é verdade, isso tem que ser ensinado em todas as universidades, etc. Ah, pronto, aí o Estado legitimou a ciência. Isso quer dizer que a ciência é escrava do Estado, meu Deus do céu. Ela tem que pedir, pelo amor de Deus, legitime a minha teoria, senão ninguém me ouve. Né? Agora, o sujeito que lá no Estado julga a teoria, ele seria capaz de criá-la? Eu sou Albert Einstein, eu faço lá a minha teoria, pá, pá, pá, pá, né? Eu digo, bom, e daí tem que pedir para o governante, para o ministro, não sei da canta, por favor, coloca isso nos currículos, porque isso é verdade. Isso vai ser julgado por um ministro idiota que não é capaz nem de entender a teoria, meu Deus do céu. Hã? Você veja que naquele livro, O Sonho de Descartes, o sujeito demonstra ali que as pesquisas matemáticas hoje é tão complexa que os chefes de departamento não conseguem entender as pesquisas dos seus subordinados. E, portanto, eles liberam verbas às cegas. Tem aqui o um negro dizendo que essa pesquisa é importante, vamos dar uma verba para ele, não estou entendendo nada do que ele está falando. Então solta a verba. Mesmo no próprio nível universitário, a autoridade da ciência depende de quem não tem nem ciência nem autoridade nenhuma. Mesmo dentro da universidade. Agora você imagina na esfera total do Estado. Né? Você imagina, por exemplo, quando a sua teoria chega na mão do Fernando Haddad. Para ele julgar e ver se ela entra no currículo ou não. Eu digo, você está lascado, meu filho. É? Você está pegando esses símios, antropoides, para julgar a sua teoria. Mas eles têm autoridade, você não tem. Por quê? Porque eles são o Estado. É? Quando nós percebemos isso, então nós temos que perguntar, peraí, peraí, peraí. Se o Estado é de fato uma grande criação humana, é só você ver a complexidade da coisa, você vai, não é a mais. A mais complexa fuga de Bach é apenas, comparado com a estrutura do Estado, é uma coisinha de nada. Então é uma grande criação da razão humana, mas por isso mesmo ele não pode ser a encarnação da razão humana. Ele não pode ter a autoridade da razão humana. Então foi aí que eu comecei a perguntar, mas quem tem a autoridade da razão humana? E, bom, o portador da razão humana que é o ser humano, pô. Hã? Então, cada ser humano pensando, cada ser humano tem algum conhecimento. Eu não lembro quem foi que falou disso. Os poetas são legisladores não reconhecidos da humanidade. Os poetas não. Cada um de nós é um legislador não reconhecido na medida em que somos capazes de conhecimento real, objetivo. Qualquer cidadão é capaz disso. Um mendigo, né? Quando eu estudava no ginásio, eu ia tomar. Geralmente saía do ginásio, que era no Parque Pedro II, subia e ia no Café Moca, na Praça da Sé, tomar um cafezinho. E lá tem um mendigo árabe chamado Yunan Hassan Boulos. Era um mendigo absolutamente fedorento, nojento, nojento, nojento, nojento, que ia lá pedir para nós pagar um cafezinho para ele e dar um cigarro para ele fumar. E daí eu puxava papo com o Yunan e era um homem cultíssimo. Hã? Ele sabia trechos inteiros de poesia árabe, filosofia árabe. Eu falei, meu Deus, o que esse cara está fazendo aí? Ele, bom, é simples, ele chegou num lugar onde toda essa cultura árabe dele não servia para nada, né? E ele virou mendigo. E aí já estava velho, não dava mais para começar outra carreira. Eu falei, olha, o Yunan é um portador da razão humana. Ele é um portador do conhecimento humano. Ele tem autoridade divina. Por quê? Qualquer negro que diz que 2 mais 2 é 4, diz isso com autoridade divina. Porque não fui eu que fiz 2 mais 2 dá 4, foi Deus. Então, eu estou repetindo, se eu digo uma verdade, né? Então, toda verdade, Deus é a verdade, então Deus está na verdade. Se todo mundo diz uma verdade, diz com autoridade divina, qualquer um, qualquer Zé Mané, tá vendo? Este mendigo fedorento, né? Eu parei de conversar com ele porque depois eu descobri que ele era homossexual e ele queria me comer. E daí eu olhei para ele e falei, oh, cara, minha mãe. Daí eu não fui mais no Café Moca. Eu nem sei se ele era homossexual ou se era assim, ó, carência de precisava comer alguém. E era eu o mais bobo que estava ali. Achou que era comigo o negócio. Então. Você vê, qualquer pessoa, né, o mais baixo na escala social, ele tem a razão na sua plenitude. Então é o tal negócio, le citoyen contre le pouvoir, o cidadão contra os poderes. Cada ser humano é portador da razão e tem, nesse sentido, tem mais autoridade cognitiva do que o Estado. Que não quer dizer que ele tenha autoridade policial, jurídica, etc., etc. O indivíduo humano está mais qualificado para julgar a verdade e a falsidade do que o Estado. Não é isso? Então, nesse sentido, então, tudo quanto é moda cultural vigente pode ser posto em dúvida, criticado, contestado, sem nenhum problema. Né? Nós não somos obrigados a aceitar isto só porque o Estado consagrou. Não é isso? Principalmente se for o Estado brasileiro. Se eu olho o Estado brasileiro, o que que é? É um bordel, né? Quer dizer, eu vou aceitar aí o parecer de Dona Dilma, seu Lula, Fernando Haddad, ô, pelo amor de Deus, Zé Dirceu, qual é? Quer dizer, nós que estamos num país que, né, onde o Estado é uma coisa podre que está caindo todo ano, nós levamos uma certa vantagem. A desmoralização do Estado não é uma coisa má em si mesma. Hã? Por que que os cidadãos hoje têm a coragem de sair protestando na rua, né? Fazer panelaço quando a presidenta abre a boca? Por quê? A autoridade do Estado caiu, meu Deus do céu. E aparece a autoridade da razão. Espera aí, eu sou um ser pensante, eu estou vendo com meus próprios olhos. Eu vou acreditar no que eu estou vendo e não no que esse palhaço está dizendo. Então, neste ponto de vista, a desmoralização do Estado é uma libertação do cidadão. Agora, se amanhã ou depois nós construímos um Estado maravilhoso, perfeito, tudo funciona, nós podemos cair na idolatria do Estado e nos tornar escravos dele. E aceitar, então, passar a aceitar imposições que contrariam e negam a nossa prerrogativa de portadores da razão. Você vê que o Estado brasileiro tenta impor essas coisas, mas não está grudando, né? Então, por exemplo, se perguntar, bom, como nós vamos aceitar os transexuais socialmente? Eu digo, sim, temos que aceitá-los e tratar bem, mas não como mulheres. É? Nós não podemos perseguir um sujeito, tirar o emprego dele só porque ele é um transexual. Não podemos fazer isso. Mas se ele disser para nós que é uma mulher, não, não, não, não, não, não, não, não. Você não tem um só órgão feminino, você não tem uma só célula feminina. Nós pegamos seu ADN é masculino. Então, você é um homem que não quis ser homem, quis ser uma terceira coisa. Né? O que que você é? Eu não sei, isso não é problema meu, o problema é seu. É você que tem que dizer o que que você é. Mas aceitar como mulheres, não podemos de jeito nenhum, porque isto nos coloca na posição daquela coisa do Groucho Marx. Afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Né? Aparece o seu Laerte na minha frente dizendo que é uma mulher, eu tenho que dizer não, não é. Não vou falar mal de você por causa de você estar vestido de mulher, por causa de. Não vou fazer nada contra você. Ao contrário, se fizerem, eu vou te defender. Mas querer me impingir a ideia de que você é uma mulher, fala, não, eu não sou idiota. Eu não posso ser obrigado a furar os meus próprios olhos só porque você quer ser uma coisa que você não é. Então, isto é uma imposição, vamos dizer, brutal. Isso não tem nada a ver, gente, isso não tem nada a ver com moral sexual, pelo amor de Deus. As pessoas que combatem isso em nome da moral sexual são trouxas, estão caindo no engodo. Isto é uma imposição cognitiva, né, destinada a desenvolver no cidadão o senso de que ele não tem a autoridade de olhar e saber. Ele tem que aceitar o que ele ouve. É? Em vez da verdade vir por aqui, ela vai vir por aqui, desde fontes autorizadas, e você vai ter que aceitar. Então, isto é uma mudança de dimensões antropológicas. É uma destruição da percepção humana, destruição da cognição humana. E, comparado com isto, o aspecto da moral sexual é o quê? É um detalhe. Do que eles estão esculhambando? Com a nossa moral? Não, meu filho, estão esculhambando com o seu cérebro. Hã? É muito mais grave. Hã? esta imposição, vamos dizer, esta coisa de fazer o ser humano declarar o contrário do que ele está vendo, isto foi profundamente estudado pelo Alexandre Zinoviev na União Soviética. Alexandre Zinoviev era um professor de lógica matemática e ele teve que inventar uma lógica especial para ele poder descrever esta situação. Leiam os livros do Alexandre Zinoviev e vocês vão ver como é que o negócio funciona e como a destruição da inteligência e da consciência humana é profunda e às vezes irreversível, com efeitos neurológicos, né? Pior do que droga. Então, sempre que você se guia pelo que você ouviu e prefere, vamos dizer, seguir o que você ouviu do que aquilo que você está vendo, você está trazendo um dano irreparável para a sua consciência. Você não pode fazer isso nunca na sua vida. Por mais boa vontade que você tenha, falar, você está dizendo essa coisa, não estou contra você, não quero te contrariar, mas eu estou vendo de outra maneira. Hã? Então, esta capacidade, você veja, em que consistiu a filosofia grega? Consistiu em três coisas. Está até num trecho clássico do Julián Marías. Filosofia consistiu em três palavras: teoria, logos e ser. Theorein, logos e on. A filosofia consiste em olhar, theorein, o ser, realidade, e dizê-la. Dizer o que viu. Isto é a filosofia. Se nós perdemos esta capacidade, bom, daí para dentro, a única coisa que nós temos para nos guiar é a propaganda do PT, meu filho, ou do Obama, ou qualquer coisa assim. Então, isto é um dano. Vamos supor que a sem-vergonhice, a mais extrema putaria, se espalhasse por todo o universo, está todo mundo comendo a mulher do vizinho, né? Todo mundo fazendo suruba, etc. Seria menos grave do que isto. E você pode entrar na putaria e sair inteiro. Eu mesmo sou uma prova viva disso. Você entra lá, tá? Depois você sai, você diz, perdi meu tempo, etc. Estava errado. Você reconstrói a sua personalidade. Mas, meu filho, reconstruir a sua consciência depois que você perdeu não tem jeito. É assim, você não pode arrancar os olhos para estudá-los melhor, você está entendendo? E é isso que as pessoas estão nos obrigando. E, nesse sentido, vamos dizer, toda a comunidade científica, na medida em que reforça, em que pede o beneplácito do Estado, vive dele, tá certo? E o reforça, toda ela é culpada. É ela que permite, por exemplo, surgir um negócio como esse negócio do aquecimento global, quer dizer, uma fraude monstruosa. É isso? É isso que permite, por exemplo, as pessoas fazerem raciocínios tão imbecis como esse com relação à caça, né? É mais decente você comer uma vaca que, presa numa baia, foi eletrocutada ou morreu com uma martelada na cabeça sem poder se defender, do que você comer, né, a carne de um urso que você mesmo matou com risco pessoal. A pessoa que pensa isso perdeu totalmente o senso da proporção. Pensa por, vamos dizer, por imagens superpostas. Como, pensa pior do que um bebê, porque um bebê reconhece a realidade, né? Ele não reconhece toda, ele vai aprendendo, mas tudo o que ele aprende é porque ele reconhece o que ele está vendo, né? Não teve aqueles testes que mostraram que o bebê tem um reconhecimento imediato da beleza e da feiura, né? Claro que o senso estético dele pode se aprimorar muito ao longo do tempo. Mas se ele não tiver nenhum para começar, vai aprimorar o quê? Não pode aprimorar o que não existe. Tá certo? Então, o dano que essas coisas estão trazendo para o ser humano vai infinitamente além da sua moral. E só olhando por esse lado é que você percebe a monstruosidade desta coisa. Então, fica aí a recomendação, leia os livros do Alexandre Zinoviev para você ver como é que a gente termina, né? Que tipo de lógica entra na sua cabeça, que tipo de lógica essa gente bota na sua cabeça. Não é uma opinião que eles vão mudar, não, eles vão mudar o circuito todo. O modus operandi da sua lógica, de maneira que você não possa voltar à anterior. Tá? Então, muito bem, por enquanto é isso. Vamos fazer uma pausa e quando voltar, os primeiros 5 minutos serão uma apresentação da nova rede social do Real Talk. E depois é que eu vou entrar nas perguntas, tá bem? Agora vamos passar para as perguntas, para a segunda parte da aula. Quem se estão ouvindo, por favor, avisem pelo chat. Então vamos lá. Aqui. Marcelo Rondon pergunta: qual o ponto de estrago mental, se eu julgo, que estamos hoje no Ocidente? Não na União Soviética e demais países comunistas, onde essas técnicas de destruição da mente foram aplicadas? Quais são os resultados mais absurdos que podem ser comentados como ilustração? Bom, eu acho que o primeiro e mais majestoso resultado é a economia soviética. Você vê aqui, durante 60 anos, né? Eles que se propunham a fazer uma economia dirigida, planificada, centralizada, essa é a economia toda como se fosse uma obra de engenharia do governo, todas as estatísticas econômicas eram todas inventadas. Quer dizer, onde eles propunham ter o maior controle, não tinha controle nenhum, a economia soviética era um caos. E foi assim durante 60 anos. Quer dizer, como é possível um país onde ministros tomam decisões com base em estatísticas que eles sabem que são falsificadas. Isso é coisa de hospício, evidentemente. Tanto que a economia soviética, apesar de toda a ajuda americana, que foi um negócio monstruoso, a ajuda americana é um negócio incalculável, eu já vou lhe dar uma ideia do que foi. Apesar de tudo isso, a União Soviética foi para o brejo. Daí, da hora que vai para o brejo, cai tudo aquilo, evidentemente o investidor estrangeiro vê, né, aquele conjunto de nações em pandarecos e diz: oba, agora nós vamos entrar lá e comprar tudo a preço de banana. Né? E daí fica, na geração seguinte, fica o russo chorando: ah, os imperialistas compraram tudo, levaram tudo que a gente tinha. Mas foi você que fez a desgraça, meu Deus do céu. Se você não tivesse engraçado o seu país, né, não aconteceria isso. Quer dizer, você espera que o quê? Que o estrangeiro fique só sempre ajudando? Você pensa que o estrangeiro é tudo bonzinho, que nem o governo americano? Não, eles têm interesse e eles vão lá. E claro, aí o investimento deles pode até ajudar em alguma coisa, mas no geral, eles vão é comprar tudo a preço de banana mesmo, tá certo? Então, isso é só um sinal da loucura. O outro sinal é o seguinte: você imagina, a União Soviética tinha a maior indústria editorial do planeta, as edições estatais. Quer dizer, que editora ocidental pode competir com a editora do governo soviético, que imprimia tudo, né? Era da KGB, na verdade, a KGB controlava isso. De toda a produção de autores comunistas, durante 60 anos, o que que sobrou? O que que vale a pena ler? Nada. Tudo o que se produziu de bom na União Soviética foi clandestino, foi oposição, foi meio que, vamos dizer, contrabandeava manuscrito para o Ocidente, mandava manuscrito para a França, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, era publicado no exterior. O que sobrou da produção intelectual soviética é tudo o que era proibido. Então você imagina um imenso investimento de dinheiro, de tempo, de papel e de neurônios, que foi tudo jogado para o buraco. Hã? Essa é loucura, evidentemente. E assim por diante, você tem mil outros exemplos, né? André C. Barbosa pergunta: a respeito da necessidade de ouvir sempre o outro lado, eu gostaria que você comentasse sobre o espiritismo. Pode-se considerar cristão uma deturpação do cristianismo? Bom, em primeiro lugar, é preciso distinguir entre os fenômenos espíritas e a doutrina espírita. Os fenômenos, muitos deles são comprovados, eles acontecem mesmo, né? Porém, as conclusões doutrinais que se tira disso aí, eu acho que isso é uma confusão enorme. Quer dizer, existe, primeiro, que existe uma variedade muito grande, né? E, segundo, não é possível fazer do estudo desses fenômenos, ao mesmo tempo, uma teoria científica e uma doutrina religiosa. Não vai dar. O cérebro humano não alcança isso. E é justamente isso que os espíritas tentam fazer. Mas eu acho que assim, eles estão tentando, vamos dizer, obter um resultado que o material que eles têm na mão não permite. Mas o que não quer dizer que esse material não seja valioso em si mesmo. Opa, peraí, tem uma tremenda vespa aqui em cima. Joguei ela para lá. Picar de vespa é uma coisa horrível. Então, eu acho que até hoje não foi feito, mas é um estudo sério, distinguindo essas coisas, quer dizer, quais são os fenômenos, né, comprovados e que conclusões se pode tirar delas, né? Então, eu acho, sim, mas essa é apenas uma opinião, eu te confesso, eu não estudei o assunto com a profundidade devida, tenho uma noção esquemática da coisa. Me parece que a pretensão de que todas as almas reencarnam, ela é matematicamente inviável. Mas o que não quer dizer que não haja jamais uma reencarnação. Afinal de contas, você vê por esses casos de experiência de quase morte, que o nego chega lá no outro mundo, Deus manda ele de volta. Bom, isso aí pode acontecer. Então, eu não acho que esse seja um assunto no qual reine um sincero desejo de esclarecer as coisas. Vamos lá. Ah, agora alguém me faz uma pergunta administrativa. Gostaria de informações a respeito da promoção que inclui uma aula exclusiva do curso de Introdução ao Método Filosófico com perguntas. De fato, eu prometi isso, não realizei até agora. Então, eu dependo aí dos meus assistentes para poder marcar uma data disso aí. Prometo anunciar em breve, tá? Também ele pergunta, o que você acha da série Sócrates Encontra X, de Peter Kraft? Eu gosto muito, mas eu acho que ele é demasiado delicado. Esse é o problema americano, de modo geral. Quer dizer, tudo aqui nos Estados Unidos, você para abrir a boca, você tem uma lista telefônica de normas de polidez que você tem que seguir. E existe aqui o conceito, que eu acho o mais absurdo possível, né, o conceito da linha. Toda hora ele fala uma coisa e aparece em toda a mídia. Ele cruzou a linha, né? Ele foi longe demais. Eu digo, quem inventa, né? Quem demarca a região do permitido e do proibido? É a mídia. O que é a mídia? É um bando de salafrário. Não é isso? E assim como existe esse bando de salafrário na mídia, existe na universidade também. Então, às vezes, você para dizer uma coisa óbvia, você precisa colocar tantos amortecedores, tantas questões preliminares, né, que quando você chega na tese mesmo, já está tudo diluído. Por exemplo, agora eu estou lendo um livro. O livro é maravilhoso, do Charles Taylor, né, que chama Uma Era Secular, Secular Age. O sujeito é um monstro de erudição, de inteligência e tudo. Só que, vamos dizer, só para ele colocar os conceitos preliminares é tanto amortecedor, é tanta dificuldade, que tudo se dilui. Eu digo, olha, o livro tem 1.000 páginas, podia ter 200, né? Diria muito mais. Mas se você dizer as coisas como elas são, eu acho que no meio anglo-saxônico está meio proibido, né? Aliás, esse é o motivo do sucesso do Donald Trump, que ele decidiu romper com esse negócio e é o primeiro sujeito que está falando português, o inglês, claro, né? E isso é tão chocante para as pessoas aqui, né? É por isso que eu não posso. Quando eu vim para cá, eu falei, bom, talvez eu possa escrever alguns livros em inglês, tal, né? Eu falei, eu escrevo em inglês corretinho, tal, mas eu não consigo entrar nesse negócio. Entendeu? Escrever nessa. Se eu vou escrever do meu jeito, nossa, as pessoas vão ter ataque cardíaco quando lê, né? E vão achar que esse cara é um criminoso. Vão dar até razão para esse. Ele é um assassino. Sim, o debate com o Dugin Talvez, mas ali eu não fui impolido com o Dugin em nenhum momento. Eu fui muito respeitoso com ele. Por quê? Porque eu realmente o admiro. Né? Eu não fingi polidez. Mas você foi firme. Eu fui firme, mas... Eu acho que para o americano já estava assim. Mas, por exemplo, se fosse um debate com Emir Sader, ou com, sei lá, Marlene Chauí, eu não ia poder ser respeitoso com ele. Eu só sou respeitoso com pessoas que eu realmente respeito e que tem algum motivo para você respeitar. Né, por exemplo, o pessoal fala, esse pessoal da esquerda, né, com quem você debateria? Você debateria com Antônio Negri, então por isso que eu tiro o chapéu para ele. Né? Então ia tratá-lo de maneira firme, porém respeitosa, então estaria dentro mais ou menos do que é aceitável, né, no mundo anglo-saxônico, pelo menos na Inglaterra é menos, mas aqui é... O americano tem terror de ofender as pessoas, terror de incomodar, tudo ele pede desculpa, entendeu? É uma coisa incrível. Quer dizer, é comovente, de certo modo. Mas quando isso é transposto para o mundo do debate intelectual, eu acho que fica tudo meio falso. Né? Então o problema com o Peter Kraft é esse. Né? Às vezes ele está discutindo com um sujeito, com um filósofo, né? O sujeito está dizendo uma coisa, obviamente, uma estupidez. Né? Mas o Peter Kraft acolchou aquilo de tal maneira que até a estupidez se torna mais bonita do que é. Vamos lá. Felipe Lessage. Poderia discorrer sobre o provável quadro da vida intelectual brasileira após a sua morte? Bom, eu não tenho planos de morrer tão cedo, não é isso? Ainda pretendo continuar, né? Agora, o que as pessoas vão fazer depois da minha morte, isso é que eu não vou planejar de jeito nenhum, não é isso? Eu acho que o que eu posso fazer é o que as pessoas já estão fazendo, já estou tentando criar uma geração de intelectuais mais sérios e acho que estou criando, acho que está funcionando. Quer dizer, os primeiros sinais que aparecem são muito auspiciosos. Né? Frequentemente tenho visitado uma imagem de uma pleide de ex-alunos muito bem nutridos intelectualmente, mas ainda incapaz de articular tudo isso numa vida de valor, como o senhor falou. Bom, mas peraí, uma coisa é a formação intelectual, outra coisa é a formação do caráter. Eu posso dar algumas dicas sobre a formação do caráter, mas eu dificilmente posso influenciá-la. Não dá para fazer isso à distância. Você pode, no máximo, dar alguns exemplos, mostrar como se faz as coisas, mas a formação do caráter, aquele negócio que dizia o Goethe, quer dizer, o talento se fortalece na solidão, está estudando, meditando, e o caráter na agitação do mundo. Quer dizer, é a própria prática de entrar nesses debates, de enfrentar as pessoas, isso é que vai formar o caráter deles. Nesse ponto eu não posso ser responsável, moralmente eu não posso ser responsável pelo que eles fazem. Intelectualmente sim, tem que assegurar um nível mínimo, mas acho que a gente já está assegurado. No máximo, só o que eu posso fazer é apelar às pessoas, para que não façam certas coisas, para que não infringam certas normas morais elementares. Né? Mas, de qualquer modo, eu prometo voltar a esse assunto mais, já que você chama a atenção para isto, eu vou voltar a esse assunto. Também eu não posso esquecer o seguinte, tudo o que eu escrevo e que eu ensino foi resultado de uma vida muito complexa, muito cheia de acontecimentos, tão cheia de acontecimentos que eu não consigo contar. Só porque você não escreve um livro de memória, fala, não vai dar tempo, aconteceu muita coisa, tem muita coisa que eu não entendi até agora. Entendeu? E isso não estou falando assim do aspecto só da vida pessoal, familiar, etc. etc. Não, estou falando da vida pública, do contato com pessoas, com agentes importantes, agentes históricos importantes, né, que eu conheci, que eu vi atuando. Eu fui testemunha de coisas muito importantes, que não dá para contar, porque é muita coisa. E o sujeito começa a estudar, vamos dizer, aquele menino que nunca saiu de casa, né, piá de prédio, de repente está lá estudando Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, etc., e quer entrar na briga, fala, mas peraí, você tem os elementos intelectuais, mas e o problema não é o que você sabe, é quem você é. Aquilo que você é vai ser testado na própria vida. Tá certo? Eu vejo, por exemplo, O sujeito que entra numa discussão esperando polidez ou honestidade do seu interlocutor. Eu digo, bom, às vezes você pode esperar se é uma pessoa realmente honesta, mas fora disso você tem que estar preparado para o fato de que você está discutindo com um vigarista, né? E que você está se expondo, vamos dizer, aos golpes mais baixos que você possa imaginar. Mas, de qualquer modo, a imagem da vida intelectual americana pode ser muito atraente para o brasileiro. Você lê as discussões aqui, se imagina participando de uma discussão acadêmica nos Estados Unidos, mas tudo isso é muito, muito elegante, mas não é a realidade da nossa vida. Tá certo? E mesmo essa elegância americana, ela serve para encobrir, mais para encobrir a realidade do que para revelá-la. Nós devemos estar preparados para situações para as quais não estamos preparados. Nós temos que estar preparados para imprevistos, quer dizer, pode acontecer qualquer coisa. O que acontecer, na hora eu vou me virar e vou me sair bem. E você tem que entrar na briga com esta expectativa, né, de que tudo pode acontecer. Né, isso. Você também tem que estar preparado para você sofrer golpe baixo, sofrer humilhação. Tudo isso vai acontecer, necessariamente. Né, isso. E até onde você tem paciência? Né, isso. Até que ponto você pode ter uma certa superioridade moral, né? De você enfrentar essas coisas com firmeza, mas sem perder o bom humor, né? Porque ficar indignado é a pior coisa que pode acontecer. Você não deve ficar indignado jamais. Você deve encarar tudo como um soldado encara a guerra. Quer dizer, eu estou aqui para os caras eu atirar neles e eles atirarem em mim. Isso é coisa, mas não vou ficar ofendido. Quer dizer, imagina um soldado americano entra lá, pô, esse alemão desgraçado atirou em mim. O que é isso? Pô, ele está lá para isso mesmo. Né? Vinícius Vardiero pergunta. O problema, professor, é que a ciência moderna não quer explicar a associação entre a cosmologia e o homem porque ela sequer considera que tal relação exista. Mas este aqui é o problema. Né? Ver, uma coisa é a noção do universo físico. Mas pensa bem, o universo físico não existe. O universo físico é uma abstração. Quer dizer, do conjunto da experiência que nós temos, você, mediante certos esquemas, você isola uma parte e chama de universo físico. Mas esse universo físico é o mesmo universo no qual você existe. Então, se você passa a considerar que o universo físico é a realidade, então meu filho, você está dentro da irrealidade. A sua ciência também é irrealidade, embora ela possa ser verdadeira no seu conteúdo. Isso quer dizer, você está dizendo coisas verdadeiras, mas a prática desta ciência é uma irrealidade cultural. Tá certo? E isso aí, evidentemente, é uma situação alienante. O indivíduo, quando se acostuma com isso, eu digo, bom, ele pode acertar numa coisa ou outra, mas no conjunto ele vai estar sempre dizendo besteira. Eu gostaria muito de descobrir essa relação, pois não a conheço de fato, mas ela não é assunto hoje em dia. Não é isso? Eu acho que de vez em quando surge alguma especulação ainda, como por exemplo, um congresso sobre os universais do espírito humano, presidido pelo Edgar Morin e Massimo Piatelli Palmarini. Vamos dizer, a intenção é muito boa, mas esse tipo de sondagem mal começou. Tá certo? Eu conheci um antropólogo francês, o Jacques Albron. Ele também criou um monte de teorias a esse respeito. Eu não sei se as teorias dele estão certas ou estão erradas, mas é um esforço de algum modo. Não é isso? Mas a quase totalidade do mundo acadêmico vive perfeitamente bem sem isso. Né? Eu digo, bom, eu quero ver a partir das suas teorias você explicar a existência da sua teoria como fenômeno histórico. Se não há relação entre uma coisa e outra, então você está vivendo, de fato, num mundo de duas cabeças. Você tem aqui o universo físico e tem o universo da cultura. Qual é a conexão entre uma coisa e outra? Simplesmente não existe. Existe somente à base da suposição. Por exemplo, você pode criar uma explicação evolucionista para a cultura, mas se a própria teoria da evolução, considerada, vamos dizer, como teoria referente à natureza física, ela está cheia de suposições e de saltos lógicos. Quanto mais não estaria a aplicação dela à evolução histórica? Né? E mais ainda, qual seria a conexão? Aqui existem vários especialistas, né, no estudo psicologia evolutiva, por exemplo. Né? Existem teorias políticas baseadas na evolução, mas tudo isso, José, tudo são conjeturas. Né? Então, especulações imaginativas. Agora, enquanto especulação imaginativa, eu lhe digo, a dos medievais era muito melhor, era muito mais integrada, muito mais coerente, e a cultura que ela produziu justifica inteiramente a sua existência. Eu digo, se você, no mundo moderno, você mostrar alguma obra de arte que possa competir com as catedrais medievais, em complexidade, em riqueza, em integração e em importância da inspiração que ela dá à própria filosofia, não, me mostra que daí sim. Agora, quando você compara, por exemplo, pega a arquitetura gótica e compara com a Bauhaus, é para você chorar. Hã? Douglas Porto, como estudo a cosmologia medieval? Bom, a quantidade de livros que existem sobre isso é tão gigantesca. Né? Por exemplo, todos esses estudos do Jacques Le Goff são muito bons, né? Sobre os intelectuais na Idade Média. Existe também, se você... Este livro do C.S. Lewis, esse é um livro indispensável, com essas ressalvas que eu coloquei no começo, e ele mesmo vai te dar muitas dicas bibliográficas. Né? Carlos Lopes pergunta, falando sobre o conhecimento dos antigos, poderia falar alguma coisa sobre o Trivium? Como ele poderia melhorar o nível do nosso ensino? Bom, veja, a relação entre a gramática, lógica ou dialética e retórica é uma coisa absolutamente essencial, que você não afina o seu ouvido para você poder raciocinar essas três claves, você nunca vai entender coisíssima nenhuma. Por exemplo, imagina um sujeito que vai estudar lógica, ou até lógica, matemática, sem ele ter uma fina compreensão da linguagem, das nuances, você tem um domínio literário da língua. Ele nunca vai entender coisíssima nenhuma. Ele vai entender tudo naquele nível que ele compreende, que é o nível lógico-matemático, e só. Então, a elaboração de um único conceito lógico é uma coisa que passa por tantas etapas, tá certo? E por tantas transformações, desde o material dos sentidos, que se o sujeito não entende isso, ele não vai entender o produto final. Então, o Trivium, nesse caso, é de uma utilidade extraordinária. Anselmo Urrich, parabéns pela aula, está excelente. Professor, essa destruição da consciência humana poderia ter começado com a arte? Essa servindo como projeto piloto a partir das ideias, como as Marcel Duchamp? Não, expressão, o negócio começou muito antes, mas muito antes. Isso começa na Renascença. Isso começa com Galileu e Newton, evidentemente. Né? Newton, pelo menos, Newton tinha alguma consciência de que era preciso integrar as coisas. Porque a maior parte do esforço de Newton foi para criar uma teologia na qual ele integrava a sua lei da gravitação universal. Esta parte do Newton só começou a ser estudada, e muito pouco, no século XX. E causou estranheza, de maneira que aquilo que para Newton traduzia, vamos dizer, uma relação íntima e absolutamente inegável, se tornou uma surpresa para os caras que descobriram que Newton se interessava por essas coisas. Até hoje eles tentam explicar, eles tentam explicar psicologicamente por que que Newton se interessou pela alquimia. Quer dizer, eles partem de um modelo estereotipado do que é um cientista moderno e aplicam retroativamente a um sujeito que não era um cientista moderno. Então isso já mostra uma alienação total. Quer dizer, até hoje estão desenterrando aspectos desconhecidos do Newton. Eu não sou capaz de julgar, mas nem de longe, esse esforço teológico do Newton. Me parece falhado, mas eu não sei. Quer dizer, os textos que foram publicados são poucos em relação ao total da produção dele. E disso eu li quase nada. Então como é que eu vou julgar? Mas eu sei que para ele, ainda tudo isso estava integrado. Veja, na época de Newton se falava de filosofia natural. A física se chamava filosofia natural. E isso continua até o século XVIII. Né? Até o fim do século XVIII isso continua. Mas a ruptura começa, sobretudo, né, com esta distinção feita por Galileu e Newton, essas qualidades primárias e qualidades secundárias dos objetos. Quer dizer, qualidades primárias são aquelas que podem ser medidas. E qualidades secundárias são aquelas que dependem do aparato de percepção humano. Eu digo, bom, existe uma coisa mais subjetiva do que medida? Medida é comparar uma coisa com outra. Quem faz a comparação? É a mente humana. Então, é aquele negócio que dá o que o Wolfgang Schmidt chama de bifurcação. Quer dizer, não é só bifurcação. Os caras não apenas bifurcam o mundo em dois pedaços, como se essas coisas se dessem em realidades separadas, quando se dão na mesma realidade, mas ainda invertem. Chamo de mente o que é matéria e de matéria o que é mente. E essa confusão dura até hoje. Vinícius Vardieiro pergunta: eu compreendo que a cosmologia medieval abrange significados antropológicos e filosóficos muito superiores aos do nosso tempo, pá, pá, pá, pá. Mas levando em conta o conhecimento astrográfico que temos hoje, que nos permite viajar os confins do nosso sistema solar, faz algum sentido a crença de que desenhos e constelações de perspectivas de movimento dos astros, desde a nossa posição aqui na Terra, possam ter algum significado? Ao contrário, a referência para as viagens espaciais é geocêntrica até hoje. Não só para viagem espacial, mas para navegação marítima e navegação aérea, tudo isso. Então, é claro que isso tudo faz sentido. E, além disso, você veja, todos os processos, todos os progressos, da cosmografia, eles não têm nada a ver com a cosmologia. Você não tem como comparar uma coisa com a outra. Então você pode dizer, bom, os antigos tinham uma cosmografia meio deficiente, pouco primitiva, mas que veiculava uma cosmologia integral. Agora, o que é cosmologia hoje? Você pega qualquer livro de cosmologia atual, está escrito assim: cosmologia estuda os modelos possíveis de universo sem levar em conta se algum deles algum dia foi levado à prática. Então é especulação imaginativa. Só que é uma especulação imaginativa que deixa de lado todo o mundo humano, histórico, etc, etc. Ou seja, até a concepção puramente física do universo é imaginativa. Então, se é para comparar modelos imaginativos com outros modelos imaginativos, o medieval continua muito melhor, porque ele, pelo menos, ele tem uma noção do que é a realidade. Quer dizer, aquela noção daquilo que o Louis Lavelle chama presença total. E esses caras não têm presença total, eles vivem num mundo de abstração, onde tudo é separado. Quer dizer, o universo que eles estudam não é o universo onde eles estão. Vamos dizer, e esta tensão entre o que eu conheço, mediante comparações abstrativas, tá certo? E o que eu sei da minha própria posição, essa tensão é absolutamente indispensável para você ter um negócio que chama senso da realidade. É por isso que diz o Husserl, bom, a Terra dos astrônomos se move, mas a Terra onde nós andamos não se move. Nós vivemos essas duas coisas. Quer dizer, eu aqui andando, eu estou andando sobre um terreno fixo, porque se ele se mover também eu caio. E isso é a experiência de todos os seres humanos. Porém, olhando desde um ponto de vista hipotético e medindo, eu chego a uma outra conclusão. Essas duas coisas são verdadeiras, uma não desmente a outra. Né? E é a tensão entre elas que vai definir a nossa posição, não só no espaço, mas na história, no tempo, etc, etc. Um outro, vamos dizer, problema que surge aí é o problema do tempo qualificado. Qualquer ser humano sabe que a sua vida tem épocas diferentes, onde de repente tudo muda, o quadro todo muda, você busca outras coisas, você percebe as coisas de outra maneira. Então, esses distintos tempos, eles têm para você, subjetivamente, uma qualidade diferente. Do mesmo modo, para a humanidade inteira, os tempos têm qualidades diferentes. Né? Nós sabemos, por exemplo, que a nossa experiência do mundo não é hoje a mesma que que era nos anos 30, 40 do século passado, que era a época dos grandes totalitarismos, etc. Era outra coisa completamente diferente. Não é isso? E não existe na sociedade moderna uma consciência da distinção entre as qualidades dos tempos. Que é uma coisa que na Idade Média todo mundo tinha. Porque o tempo todo era medido em função de um censo das eras e, vamos dizer, do ano litúrgico. Então todos eles tinham essa afinação, para dizer, né? E agora o pessoal está tentando recompreender isso. Ah, agora mesmo, quer ver, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Um livro que saiu agora do Jacques Legoff, Em Busca do Tempo Sagrado, né, que é um estudo sobre o livro do Giacomo di Varese, A Legenda Dourada, né, que é uma sucessão de histórias meio históricas, meio míticas da vida dos santos, conforme o calendário litúrgico. É um livro de uma profundidade assim, abissal, né? Ali tem mistérios e mais mistérios e mais mistérios. Tudo isso se perdeu absolutamente. Então, o que você tem? Você tem um estudioso que está tentando recuperar aquilo. Eu li A Legenda Dourada, quanto mais lia, 30 anos atrás, quem chamou a atenção para isso foi Michel Weber. Né? Quanto mais lia, mais maravilhado ficava. E de bom, de tudo isso, vamos dizer, é um legado passado que a modernidade, longe de ter superado, ela está tentando entender. Né? Então, daí, quer dizer, esse tipo de estudo nos mostra como é ridícula essa pretensão de estar no topo dos tempos, contemplando zonas de obscuridade em volta. É o contrário. Essa luz do passado nós perdemos, nós temos que recuperar. Porque só existe progresso quando você conserva o que tinha. Né? Qualquer pessoa sabe disso, né? Por exemplo, se você ganha dinheiro, mas perdeu o que ganhou antes, você não ganhou nada. Então, vamos dizer, é por isso que dizia o Eugen Rosenstock, né? Ele disse, eu não sei como as pessoas podem ser progressistas ou conservadoras, porque toda pessoa normal é progressista e conservador. Quer dizer, você progride porque você conserva alguma coisa, e conserva porque você vai progredir para dentro. É isso? Então, este senso, vamos dizer, da conservação, ele é absolutamente necessário à ideia de progresso. Agora, na sociedade moderna, que você tem uma espécie de idealização hipnótica da mudança. Você quer mudar de maneira tão veloz que você esquece o que tinha antes. Então você perde conhecimento, você perde consciência. Né? E ao mesmo tempo, essa mesma pessoa fala em consciência histórica. Eu digo, mas que consciência histórica se você não é capaz, por exemplo, de pensar? Eu não digo como os medievais, você não é capaz de pensar como seu avô ou como seu pai. Quer dizer, o mundo do seu pai, seu avô se tornou incompreensível para você e você acha que você está adiante dele, você é superior a ele. Por que você não os entende, meu Deus do céu? Quer dizer, a ignorância, o não entendimento é que virou o padrão de qualidade agora. Nós não podemos mudar isso na civilização contemporânea, não vamos mudar a civilização. Mas nós podemos dirigir a nossa vida intelectual de maneira que ela não seja contaminada por esse tipo de estupidez. Nós não somos obrigados a ceder a isso, né? Bom, muito bem, hoje acho que já foi demais, né? Então, segunda-feira esperamos vocês na nova rede social do realtalk.org, tá? Então, até a semana que vem, muito obrigado.